Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 1º de agosto, em primeira discussão, o projeto de lei 684 de 2011, que assegura garantia equivalente à oferecida a produto com defeito ou seu substituto. A autora da proposta, deputada Graça Pereira, do PSD, explica que a garantia do produto trocado costuma ter prazo menor que a inicialmente oferecida. Se a garantia é de um ano, se o produto teve defeito, algum defeito, e você perdeu o produto e tem que ser reposto, a garantia tem que ser de novo de um ano, não da data da compra, mas sim da reposição do produto. O projeto volta à pauta para a segunda discussão. Reportagem, Ronaldo Ribeiro.